sequer a maior diferença em Oliveira do Hospital hoje entre um executivo e outro, e bastaria esse, e não lhe darei mais nenhum, bastaria dizer como é que naquele tempo as pessoas apanhavam os autocarros. Deixe-me dizer, era de chapéu na mão. Essa é a diferença do executivo. Mas poderia-lhe dar 100, como você me poderia dar outras 100. Agora, há aqui outra coisa que eu vou-lhe dizer. Nem o professor Mário Alves é mais sério do que eu, nem eu serei mais sério do que ele. Isso digo-lhe já. E por uma razão, sabe porquê? Porque eu nunca fiz ou paguei obras que foram realizadas em tempo eleitoral e que não tinham nenhum procedimento. E não os denunciei para lado nenhum. Mas pronto, mas estou-lhe aqui a dizer. Mas estou-lhe a... Tenho a certeza e os meus técnicos também têm a certeza. Se quiser, leve-me para o tribunal. Não há diferença. Mas deixe-me dizer ainda outras que eu lhe poderia dizer. E você aí também tem razão. Eu nunca sou homem para embargar a um pobre uma obra de 12 metros quadrados e depois deixar um pavilhão de 400 metros quadrados, entre 350 a 400 metros quadrados, sem embargo. Mas eu essas coisas vou-lhe dizer. Não as quero trazer para aqui, só lhe respondo com estes dois exemplos, porque trouxe... Não, já lhe respondi. Já...